os bichinhos. Todos eles louvam a Deus. Vamos louvar? Vamos dançar com a dona girafa, girando o pescoço, girando o pescoço. Vamos dançar com a dona girafa, girando o pescoço, girando o pescoço. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos pular como canguru, pulando pro norte, pulando pro sul. Vamos pular como canguru, pulando pro norte, pulando pro sul. Assim, assim, assim ele louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos cantar com a dona cigarra. Si, si, si, si, lo, lo, lo, lo. Vamos cantar com a dona cigarra. Mi, mi, mi, mi, po, po, po, po. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos gargalhar com a dona hiena. Vamos gargalhar com a dona hiena. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos abraçar como o Senhor Urso, abraço de amigo, abraço de irmão. Vamos abraçar como o Senhor Urso, abraço de amigo, abraço de irmão. Assim, assim, assim ele louva a Deus. Assim, como os passarinhos.